nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingrée. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. É hoje, a festa de aniversário da Rádio Arc-en-Ciel. Na Sala Montisson, a São João de Blanc. Com Noite de Rusga. Rusga. Várzea. Quando adormeço, sinto algo em mim que dá para entender que também estás aqui, mesmo que não. E o grande rei da concertina, Mike da Gaita. Venha festejar connosco, traga a sua família e amigos. Organização Rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel. A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no Muito bom dia amigos ouvintes. Quem estou? Sim senhora, sim senhora. Atrasado? Não, nem pensar. Horinhas. Mas não se pode fazer tudo, é assim. Ah, era que a minha era boa hoje de manhã. Não tinha vontade nenhuma de me levantar, mas olha, estou cá. Sim senhora, e visto o dia e a noite que nos espera, tenho que estar pronta, não é gente? Claro que sim. Tudo bom desse lado, bem sei, está chuvinha, está no tempo dela, não é? Temos que ter alguma. E dizem que ainda não tem que chegar, ainda não, tá, não há chuva que chegue. Então deixamos-la cair, que precisamos dela, não é? Claro que sim. Tudo bom então desse lado, uma boa manhã para vocês na companhia da Rádio Arconselha deste programa Portugal no Coração para vos dar o melhor da música portuguesa até às vossas casinhas. Uma excelente manhã, então vamos então iniciar este programa com boa música, boa disposição e com vocês do outro lado, claro que sim, podem então interagir através deste programa ao 02 38 43 48 00, através das redes sociais, claro, tanto a página Facebook da Rádio Arconciel ou então Cristina Portugal no Coração, no meu ou na minha página. E vamos então a isto, sim senhora. Hoje um programa um pouco diferente. Talvez não vos vou dizer adeus, mas vamos lá ver como é que isto vai ser. Temos que preparar, temos que ir preparar para a sala de Montição. E começo aqui e depois algumas voltinhas nos nossos comerciantes que são parceiros do nosso evento e tenho que ir, claro, dar a minha mãozinha de ajuda também, não é só os colegas. E desde já um muito bom dia a eles que já estão na sala da Montição a preparar, claro que sim. E vocês, claro que já podem então também, porque não, reserva de algumas mesas que ainda ficam, algumas, também podem já reservar. Ainda estou cá um bocadinho e depois também podem então, tanto nos Facebooks e tudo isso, entrar em contacto connosco. Tudo bom para vocês nesta manhã de sábado 18 de novembro? É festa da Rádio Arconciel, porque é os 38 anos da Rádio Arconciel. Então, logo à noite, apareçam. joga no chão o sal grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. On dit que l'amour fait pousser des selles, tu m'as piqué dans le creux de mes bras. Toutes les peines se réparent. Laisse-moi ôter toutes tes doutes. Peu importe si ça nous coûte, oh mi amor. On danse sous les étoiles. Vamos ficar até o fim. Quiero bailar. Au fond de moi, à votre là, de plus en plus fort. Tout est mieux quand tu es là. Everything is beautiful. estás. Preciso te ouvir. Para onde tu fores, galele, galele, galele, vou. Estou com receio que me falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não tens espaço para mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti, é. Preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não é desta que acabou. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, chorar e chorar e chorar e vou. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Para onde tu fores? Galele, galele, galele, vou. E tu fêmea assim caô já vou. Saudades de me namorar é pedir demais que me ouças de novo, que me abraces de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir de como fui um bobo que te perdi por tão bobo. Orar e vou. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Para onde tu fores? Galele, galele, galele, vou. Eu estou tão mal, não vou aguentar não. Volta só para mim. Oh, oh, oh, mal, eu estou tão mal. Quero tanto teu perdão. Volta só para mim. Oh, oh. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Oh, deixa para mim. Chorar e vou. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Para onde tu fores? Galele, galele, galele, vou. Galele, vou. Galele, galele, vou. Minae. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Se eu um dia não puder cantar, se eu um dia não puder cantar, se eu um dia não puder cantar,

ontem. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai. Vocês não querem mandar beijinhos para ninguém, meus queridos? Ei, está tudo bem desse lado? Está mesmo é o que se quer. Bem sei, está chuvinha, mas está no tempo dela, minha gente, está tudo desse lado. Eu bem sei, é sábado, é estar em casa, tranquilo e ouvir a boa música portuguesa, não é assim? Claro que sim. E ao bailarico logo à noite. Ei, pois não está nada, não está tempo para fazer mais nada. Então, baile, ei, simplesmente pela pequenina história, simplesmente não se esqueçam que a nossa rádio, porque é que fazemos bailaricos, porque é que fazemos estas festinhas, simplesmente para alimentar e sustentar a nossa rádio, que há 38 anos existe. Ei, sim senhor, isso é importante, que mantenhamos de pé aquilo que foi construído há 38 anos. E graças a vocês, vocês que são sócios, vocês que vêm aos nossos eventos, aquilo que nunca veio, ei, vem. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre soirée, tu verras que tu t'ennuieras pas. Et aujourd'hui, en plus, Rouge-Gueux, et oui, trois groupes de Rouge-Gueux seront présents aujourd'hui. Donc, Ronda Minhota, os Minhotos de la Chapelle et os Marotos de Orléans. Hey, os Marotos, vamos lá ver como é que eles são marotos. Et oui, oui, oui, oui. Et puis, Johnny et Varzia qui vont animer notre soirée. Et puis, o grande, hey, o Mike da Gaeta. E prendinhas, hey, j'ai tout préparé. Il y a plein de cadeaux pour plein de gens. Et oui, oui, parce que c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on offre des petits cadeaux. Oui, le carton est plein, je viens de terminer. Il y en a plein. Hey, ça fait plaisir. Et en même temps, offrez-vous un cadeau à Radio Arc-en-Ciel. Vous n'avez pas envie de lui offrir un cadeau à cette belle radio? Et oui, bah, le plus beau cadeau que vous pouvez lui offrir, c'est remplir cette salle ce soir. Pas pour moi, parce que moi, je ne fais que mon travail et mon devoir. Enfin, pas mon travail, enfin, ma passion. Parce que ce n'est pas un travail pour moi, c'est une passion. Et c'est très important qu'on y soit tous, n'est-ce pas? Casa cheia, apostamos? Então vamos a isto, porque esta é mesmo bonita. Canta fados, vem ter comigo aos sagrados. Sangue de todos é o de cada um. O meu é vermelho, o teu é azul. Hei de te encontrar. Estaremos vivos ao amanhecer. Bebe da paz dos que não têm poder. Esta é a luz dos que hão de nascer. E eu hei de ajudar. Esta noite foge comigo. Só no amor somos sem abrigo. Este beijo é de amor antigo, fomos abençoados. Este é o porto de todos os barcos, chegam os loucos, voltam encantados. E é por ti que o Douro canta fados, vem ter comigo aos sagrados. Olha que o céu nos vê.

sunshine. Eu não ensino, eu anjo de luz. És uma prenda dos céus que na vida me conduz. O tempo contigo não custa passar. Vamos seguir nesta estrada e sempre te amar. Minha Janinha, minha coisa linda, minha menina, és minha alegria. Eras tudo o que eu sonhava. Para sempre serás a nossa chana. No dia em que tu nasceste, do amor de tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor. Serás sempre a nossa chana. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor. Serás sempre a nossa chama. Enamorado sin saber su nombre. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tenerte desespera y las ganas que tengo ya no. Listo de eso, mami, que te encanta. Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa. Es tu cumpleaños, pero soplame la vela. A ti te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela. Es que este ritmo lo bailamos flow favela. Pégate un poco, que esto es ahoco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Pégate un poco, que esto es ahoco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Changes, ok. Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. A lo más preocupante, baby.

Amsterdão, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num copo de rasa, pisar a terra em brasa, que a noite já vim em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz, ninguém sai de onde em paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe d'asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe, braços da minha mãe. Let's go.

importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Si no es muy tarde. cuesta ser hasta ser. Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien a un paso de la luna, confío si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada dobla mi mente, mi respiro desciende y yo me pierdo completamente. Ahora contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, desde la costa será. Y que nos importa que piense la gente, y aunque mira nos es indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. beijo. Sabor do teu beijo. Segura, vai lá, um, dois, três, quatro. Hey, hey, baby. Ha. Quero provar o sabor do teu beijo. Yeah, pa! Oh, yeah, yeah, yeah, yeah.

Estrela que brilha quando tu me vejo.

place République et y'a la place en baisse. Y'a les consoles, Sophie, Luigi et Marion. Y'a les conquis, des filles retentées par les émouvés dans l'or. Y'a le miel et les abeilles, si c'est à la nuit la crise. Y'a l'or et l'argent, la bourse et New York en taxi. Y'a les bonnes et les mauvaises choses, les bombes et les bouquets de roses, tout pour faire un monde. Et cela me rappelle que et les gros, il y a les bobos, les tocs, on est pas beau. Le Père Noël et son Coca-Cola, la Saint-Valentin, le pouvoir d'achat, Barack Obama, le pape Pia. Voir vieillir ses parents, les vacances, le foot, les souvenirs d'enfants. Mais devant tout cela, tout me rappelle qu'il n'y a rien comme toi. Podes ter alguém a teu lado.